O verão passou todo comigo. É, mas no inverno esquento com quem? Então vamos a Tereza na praia deixar. Aos beijos do sol e abraços do mar. Tereza na praia não é de ninguém. Não pode ser tua. Nem tua também. Tereza da praia não é de ninguém. Se acaso você chegasse no meu barraco, encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já se abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e um bosque flor. E dia me lava a louça, de noite me beija a louça, e assim nós vamos vivendo de amor. Caso você chegasse no meu barraco e encontrasse aquela mulher, aquela mulher, aquela que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já, por ela que já, por ela que lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e um bosque. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo, e assim nós vamos vivendo, e assim nós vamos vivendo de amor. Lupicínio Rodrigues, Lúcio Alves cantou Se Acaso Você Chegasse. De Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Lúcio Alves e Dick Farney cantaram Tereza da Praia. E Dick Farney cantou de Hervé Cordovil, Uma Loura. 9h40 na Cultura M. Luiz Melodia. Passear na praça enquanto o lobo não vem, enquanto sonho ninguém, enquanto quero te ver. Vamos passear na praça enquanto sou de você, enquanto quero sofrer, curtindo desta donzela. Hoje o tempo está mais firme, abre mais meu apetite, cura, seca meu bronquite, algumas folhas de hortelã. Vamos circular a praça, prenda bem este cansaço, ainda vou passar no espaço, espaço pode me querer. Passear na praça enquanto o lobo não vem, enquanto sou de ninguém, enquanto quero te ver. Vamos passear na praça enquanto sou de você, enquanto quero sofrer, curtindo desta donzela, donzela,